Graça e paz, queridos. Nós vamos retomar o nosso curso para treinamento de obreiros, líderes ministeriais, jovens pastores e outros interessados. Vou continuar compartilhando com você sobre o tema da fé, fazer algumas afirmações. E depois uma oração final para abençoar você com a sua, abençoar você em sua vida, para que você viva na dimensão sobrenatural de Deus, na fé, e para que você ministre sobre outras pessoas também. Antes disso, leio como saudação uma mensagem enviada pela irmã Liene, lá em Alagoas. Além de um bom dia, desejo paz, saúde, força, sabedoria, paciência, tolerância, coragem, mas muita fé em Deus para viver e vencer cada segundo de hoje, acreditando no melhor de Deus que ainda está por vir para mim e para ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Voltamos para Hebreus, capítulo 11, verso 1. Agora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Na versão Mofá, lemos, a fé significa temos confiança no que esperamos e convicção naquilo que vemos. Se somente pudéssemos fazer com que as pessoas entendessem essa verdade, mas muitas pessoas queriam alcançar, querem alcançar, na verdade, e ter a substância do que esperam através do que veem, sentem ou através daquilo que conhecem do ponto de vista natural, antes de começarem a crer que já receberam a bênção de Deus pela fé. Mas a fé dá substância às coisas que esperamos, somente quando estamos crendo que já recebemos o pedido. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que a fé consiste em agarrar as coisas ainda no campo da irrealidade e trazê-las para a dimensão da realidade. Sabemos que a fé cresce pelo ouvir da palavra de Deus, como diz Romanos 10, 17. E esperamos que nesses encontros você cresça na fé para a sua vida e através da sua vida muitas pessoas sejam abençoadas. John Wesley, o fundador do movimento metodista, disse que muitas pessoas que vão à igreja não são realmente salvas, somente concordaram mentalmente com certas verdades. Admitiram que certos fatos são verdadeiros somente nas suas mentes, mas não em seus corações. Wesley se referia à fé mental, que se opunha à fé do coração, no que se referia à salvação ou ao novo nascimento. Mas o mesmo princípio também vale no que se refere à cura, ao batismo com o Espírito Santo ou à resposta à oração. Muitas vezes, as pessoas que somente concordam mentalmente com a palavra de Deus, intelectualmente, só pela mente, pensam que estão crendo, mas há uma diferença entre o assentimento mental e a fé. No último encontro, eu expliquei que isso foi uma influência muito forte e marcante do pai de John Wesley, que foi Samuel Wesley. A mãe foi muito importante no que tange a sua formação bíblica e ao crer e ao observar, e o pai foi muito importante no que diz respeito ao testemunho interior do Espírito. Eu cito como exemplo, nesta tarde, a fé de Tomé e a fé de Abraão. Ora, quando nós olhamos para Tomé após a ressurreição, nós vemos que ele não acreditou e ele colocou uma condição: eu só acredito se eu puder tocar em Jesus, se eu puder tocar em suas mãos, se eu nas suas mãos cravejadas na cruz do Calvário, se eu puder colocar a minha mão no seu lado. Senão, eu não acreditarei, está lá em João 20. Mas a fé de Abraão, ao contrário, Abraão creu contra todas as circunstâncias, todas. Todas as circunstâncias eram adversas, mas por causa disso, então ele creu de coração e Deus lhe concedeu aquilo que desejava. Você consegue perceber alguma diferença na fé de Tomé para a fé de Abraão? É óbvio. Tomé disse: não crerei até que eu possa ver o sinal dos cravos e a ferida do seu lado. Jesus disse: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Considere agora, irmão, que Abraão, que chamou à existência aquilo que não existia, pela ação poderosa de Deus, teve o verdadeiro modelo de fé que nós devemos seguir. Esse é o modelo da fé bíblica. É lógico que é a fé de Abraão, porque Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: agora a fé é a certeza ou a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Em Hebreus 11, a Bíblia diz que Abraão agradou a Deus por meio da sua fé. A fé de Abraão era baseada no fato de que ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Abraão creu em Deus, creu na promessa de Deus e, segundo a Bíblia, ele creu e isso lhe foi imputado por justiça, foi considerado como justiça perante Deus. Um outro aspecto é a questão da fé bíblica. Então, somos remetidos, depois de olhar para Tomé, que duvidou, na verdade, foi incrédulo, e Abraão, que teve a fé que é condizente com aquilo que Deus deseja para nós, vejamos só quatro elementos que são importantes para que nós vivamos a fé bíblica. Em primeiro lugar, considere a palavra de Deus naquilo que você deseja receber do Senhor. Considere a palavra de Deus. Em segundo lugar, creia na palavra do Senhor. Creia na palavra de Deus. Não adianta só considerar, não adianta só saber. O diabo sabe toda a escritura, de ponta a ponta, mas ele não crê e ele não se dobra, nunca se dobrou e não se dobra perante o Senhor. Ele crê e treme, estremece diante do poder do Altíssimo. Em terceiro lugar, não considere as circunstâncias contraditórias. Para você viver a fé bíblica, você não pode ficar intimidado pelas circunstâncias contraditórias. E se isso acontece, você vai experimentar a fé que agrada a Deus. Se você ficar intimidado pela adversidade, então você vai duvidar. Não duvide, creia. Não considere a circunstância contraditória, como Abraão, que já estava com 90 anos, quase 100 anos, a Sara também, já de larga idade, mas eles creram, basicamente Abraão creu. E o Senhor ministrou. Tiveram alguns momentos de titubeio, como é normal em qualquer pessoa. Qualquer pessoa é passível de algum segundo de questionamento, mas não pode ficar nesta questão. É necessário que transcenda a esse duvidar momentâneo. E caminhe pela fé. Em quarto lugar, louve a Deus. Louve a Deus pela resposta, porque Deus dará a resposta, Deus já deu a resposta à sua oração. Quando eu digo já deu, eu me lembro de Daniel. Daniel orou, o Senhor já liberou a resposta na hora que ele orou. Mas a resposta chegou 21 dias depois. Por quê? O príncipe da Pérsia, Satanás, e os seus demônios, os seus príncipes malignos, tentaram obstruir a chegada da resposta. Então, às vezes, há um intervalo entre aquilo que Deus já liberou para você e o momento da chegada. Por causa da batalha espiritual. É bom lembrar, falando em espiritual, que a cura divina ou outras coisas sobrenaturais são realidades espirituais. A cura divina é uma cura espiritual. Ora, a cura divina é uma cura espiritual. Se a medicina cura, e agora está trabalhando muito, muito, muito nessa ocasião da pandemia. Os pesquisadores também que estão se dedicando para fazer a vacina. Se a medicina cura o aspecto físico das nossas vidas, Deus cura espiritualmente. A obra de Deus é uma obra espiritual e nenhuma das duas realidades elimina a outra. Deus é que dá o conhecimento e a ciência para os pesquisadores, para os médicos, para que eles possam nos abençoar fisicamente, curar fisicamente, e ele opera também. Mas ele opera de modo sobrenatural, além do natural, e pode curar tanto fisicamente, como emocionalmente, como espiritualmente. A cura divina é recebida de Deus Pai, na mesma maneira que o novo nascimento é recebido por nós. É uma obra do Espírito do Senhor. É uma obra do Senhor. A própria salvação, irmãos, que o Wesley tocou nessa questão do assentimento mental, o novo nascimento, é um renascimento espiritual. Quando você nasce de novo, não é seu corpo que nasce de novo, pois ele continua sendo o seu corpo. Sabemos que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esse versículo não está se referindo ao seu corpo. Não é que a pessoa levanta da cachoeira, ou da piscina, ou do mar, ou do batistério, onde foi batizada, com outro corpo. Não é isso. O novo nascimento não muda o corpo. O novo nascimento muda o seu interior. Após o novo nascimento, o homem interior passa a ter condição de dominar o seu homem exterior, vamos chamar assim, a sua antiga natureza propensa para o pecado. O novo nascimento é a recriação do espírito humano para que ele volte a ser a imagem e a semelhança de Deus. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. João capítulo 3, verso 16. Quando uma pessoa nasce de novo, você não pode dizer o que aconteceu no interior do espírito dela, do coração dela. Somente olhando para a pessoa é que você vai verificar, então, que as coisas mudaram. Com o passar do tempo, até o exterior da pessoa será influenciado pelos efeitos do novo nascimento. Quando eu digo exterior aqui, os usos, os costumes, o comportamento, o lugar onde frequentam, o tipo de programação que assistem na TV ou agora pelo computador. Só com o tempo é que você percebe que o olhar da pessoa para a realidade mudou, o comportamento mudou, só assim, com o tempo. Quando uma pessoa nasce de novo, não conseguimos enxergar o que aconteceu no seu interior no mesmo momento, naquele exato instante em que ela sai do batistério, pois o novo nascimento é a recriação do espírito humano. Mas se aquela pessoa anda na luz do Senhor, o seu exterior também começará a mostrar aquilo que ocorreu no seu interior. Só tome cuidado, porque muitas vezes nos enganamos com pessoas que vêm à frente, oram, choram, saltam, abraçam, se emocionam, agem de maneira bastante emotiva, mas depois, logo em seguida, se afastam, nunca mais vemos. Lembramos aqui da parábola do semeador. Pensamos que elas de fato receberam algo novo, mas não receberam. Muitas vezes é somente uma experiência emocional, daquele momento, uma espécie de reação em cadeia. As pessoas estão todas emocionadas, elas se emocionam também, mas a semente não caiu em solo fértil. Então, não se tratou de um novo nascimento. A palavra de Deus nos mostra isso. Há outras pessoas que vêm à frente para serem salvas e que não demonstram nenhuma espécie de emoção. Nenhuma. Parece que estão geladas. De fato, só pela aparência você não diria que aconteceu a mudança. Você seria induzido a questionar se de fato elas foram transformadas. Você poderia até pensar: eles até mesmo não ficam na frente, lá na igreja, no altar, por muito tempo, para que possam receber a bênção de Deus. Mas, irmãos, muitas dessas pessoas se tornam cristãos notáveis durante toda a sua vida. O que acontece muitas vezes é que nós procuramos basear o nosso olhar para verificar se uma pessoa recebeu a bênção de Deus também olhamos do ponto de vista natural, se chorou, se abraçou, se emocionou, ou tudo aquilo, né? E depois não dá em nada. E o outro foi mais recluso, foi mais quieto, né? Foi mais introspectivo. E esse sim teve uma experiência. Eu não estou dizendo qual deve ser a regra. Cada pessoa é de um jeito, mas o que eu quero dizer é que os frutos é que vão mostrar, e não os sentidos físicos do momento. Certamente nós cremos nos sentidos físicos do momento, sabemos que eles têm alguma importância, mas em se tratando da fé, da aceitação de Jesus, do novo nascimento, é preciso esperar para ver os frutos desse novo nascimento. A palavra de Deus tem que vir em primeiro lugar. A pessoa tem que se interessar logo em seguida pela palavra de Deus. E a fé vem em segundo lugar. Os sentimentos devem vir por último. No caso da cura divina, é da mesma maneira que no novo nascimento. Então, primeiro a palavra. Primeiro a palavra de Deus. Segundo a fé. E depois os sentimentos. Para receber o Espírito Santo, nós precisamos da mesma regra. Receber o Espírito Santo é uma realidade espiritual. Por quê? Porque a única razão pela qual seu corpo se torna o tabernáculo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, para aqueles que estão começando, é que seu corpo agora passa a ser a sua vida, melhor colocando, a sua vida passa a ser o lugar da habitação do Espírito Santo de Deus. Ele habita no seu coração. Muitas vezes, se tratando de receber algo de Deus, é difícil tirar as pessoas da dimensão somente mental. É claro que tudo acontece e acontece, nós temos que considerar, passando pela mente. Se não fosse a mente, o intelecto, a razão, a racionalidade, ninguém entenderia o que o outro está falando, não entenderia o sermão, não conseguiria ler a Bíblia. Então, o aspecto intelectual, mental, é um fundamento, é fundamental para a vida cristã. Mas é difícil, às vezes, fazer com que a pessoa extrapole a questão mental, vá além da questão mental, vá além do assentimento mental, ou seja, receba independente de circunstância, independente do que a razão dele está conseguindo alcançar. É supra-racional. Eu vou ter que usar esse termo, irmãos. E os mais novos, eu vou traduzir dizendo: vai além da razão. Vai além da razão. É suprarracional, não é irracional. Irracional seria a desconsideração da mente ou uma espécie de perturbação, de confusão com que a pessoa não age racionalmente. Não é isso. A razão está presente em todo o processo, em conhecer a palavra, em se apropriar do que a pregação disse, que foi ministrada, na decisão que você toma. Tudo isso é racional. Mas chega um momento em que você precisa ir além do campo racional. Por exemplo, para dizer: Deus habita na minha vida. Ora, se eu for tentar entender Deus habitando na minha vida, irmãos, nós vamos todos pirar, Porque Deus é absoluto, é infinito, é grandioso, é soberano, é criador do céu e da terra, mas ele, através da sua glória, se manifesta em nós e habita em nós. Por isso, vai além da nossa compreensão. Por isso eu chamo de supra-racional. Não sou eu que chamo, são todos os autores que estudam a palavra do Senhor. Se alguém estiver tentando receber o Espírito somente pelo aspecto da intelectualidade, vai se frustrar. Devemos interromper esse processo e dizer para o jovem, para o irmão: olha, você está tentando receber o Espírito só pela mente. Não é só pela mente. Não poderá mais ser assim. As pessoas não podem receber o Espírito através de um esforço mental, de uma mentalização, de uma meditação profunda. Não é isso. É fé. Fé, a Bíblia diz que Deus decidiu morar no meu ser. Eu creio no que a Bíblia diz. Eu recebo a presença do Espírito Santo morando em mim e fazendo de mim uma nova pessoa. De fato, nessa situação, nessa ocasião, a sua mente vai estar presente, mas ela tem que estar tranquila e descansando de que a obra é feita pelo soberano Deus, pelo soberano Jesus, pelo soberano Espírito Santo. Para concluir, nenhuma ação da carne é necessária para receber o Espírito Santo. Para se receber o Espírito Santo, não é necessário nenhuma encenação física, não precisa ter um ciricutico lá na frente da igreja. Nós não devemos incentivar isso, irmãos, e não devemos ficar impressionados nem um pouco com essas aparências físicas, com essas coisas que parecem mais teatrais, parecem encenações. Quando nós impomos as mãos, e alguns pregadores são tentados a isso, porque aí os outros vêm e isso parece que aquele pastor é um homem assim, um extraterrestre. Não, não devemos, não precisa disso. Quando nós colocarmos as mãos sobre as pessoas, ou orarmos sobre as pessoas, elas vão receber o Espírito Santo e pronto. É isso que a Bíblia diz, é simples, é fácil. Mas meu irmão e minha irmã, receber o Espírito Santo também não é só uma experiência. É muito mais do que isso. É receber uma pessoa da Trindade dentro de você. É receber o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, morando dentro de você. O Espírito Santo é uma pessoa e ele vai fazer habitação em outra pessoa que é você. Aleluia! E ele fazendo habitação em você, ele vai distribuir para você os seus dons. E aí entra uma questão dos dons. Mas você primeiro deve crer que recebeu o Espírito e ele então distribuirá os seus dons com abundância. Diz em Atos 2, versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se você parasse a leitura aqui, pareceria que somente foram cheios, mas não, devemos ler o restante. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e eles passaram a falar em outras línguas. Eles começaram a falar em outras línguas e depois que foram cheios, operaram sinais e maravilhas em seu ministério. Eu estou falando de Pedro, que era um pescador, André, que era um outro pescador. Eu estou falando de pescadores, estou falando de um cobrador de impostos, que era Levi, depois Mateus, chamado Mateus. Eu estou falando de pessoas como eu e você. Se as pessoas procuram o Espírito Santo, que procuram o Espírito Santo, deixasse de lado todas essas ideias erradas, ideias meio fantasiosas, meio teatrais, e deixassem preconceitos também para com a pessoa do Espírito, e fossem a palavra de Deus, seria mais fácil. Irmãos, mais fácil é a palavra. Eu recebo o Espírito Santo porque o Senhor me prometeu a presença do Espírito Santo em mim há 2000 anos atrás. Eu recebo o que Deus me prometeu agora pela fé. E você verá isso acontecer imediatamente. E os frutos virão dia após dia. Você precisa crer primeiro. E depois as manifestações e as respostas virão. A palavra de Deus é verdadeira em todo o tempo, independente dos sentimentos, independente dos pensamentos. A palavra de Deus é verdadeira, independente das circunstâncias, independente de quem acredita ou quem não acredita. Põe a sua fé no que a palavra de Deus diz, ao invés de colocá-la nos seus sentidos físicos, ao invés de colocar no seu assentimento mental, ao invés de colocar só na experiência emotiva, creia na palavra, estude a palavra, e você, com a palavra, terá a convicção de que o Espírito Santo está disposto a morar em você, e morando em você, vai fazer de você uma nova criatura e vai distribuir para você os dons que ele tem. E você vai operar com esses dons. Aleluia. O que significa crer com o coração, irmãos? Só para não perder essa ideia. Crer com o coração é isso. É aceitar aquilo que a palavra de Deus nos diz. É aceitar aquilo que a palavra de Deus prometeu. É aceitar aquilo que a palavra de Deus tem para nós. E receber o Espírito Santo. E juntamente com o Espírito Santo virão os dons do Espírito Santo. E entre os dons do Espírito Santo está o dom também da fé. Aqui a fé, não só essa fé que eu estou me referindo, que foi operada pela graça justificadora, salvadora, santificadora e um dia glorificadora, mas o dom da fé para operar sinais e maravilhas. Eu vou orar por você mais uma vez. Chegou o momento de nós levantarmos uma geração no meio da igreja, uma geração que anda segundo a vontade de Deus, que anda segundo a palavra de Deus, que conhece a palavra, que recebe a palavra por fé, que se apropria da palavra por fé, que recebe os dons do Espírito por fé e que opera as obras que Jesus está desejando para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, só de Covid já estamos chegando a 130 mil brasileiros mortos. Eu pergunto a você agora, como dormir com o seguinte questionamento: quantos desses 130 mil tinham aceito Jesus como Senhor e Salvador? Será que todos? É provável que não. Por que o senhor diz é provável? Porque o censo mostra que nós não somos ainda. Talvez já sejamos, estejamos chegando a 50% da população. Portanto, metade desse grupo, pelo menos, metade desse grupo morreu sem conhecer Jesus. E se morreu sem conhecer Jesus, vai perecer eternamente. Como nós vamos dormir com um barulho desse? Não há tempo a perder. Não há tempo a perder em denominação nenhuma. Líderes denominacionais, presidentes, autoridades, colegas pastores e pastoras, missionários, missionárias, não há tempo a perder. É agora ou nunca mais. E se não for agora, por causa da pandemia, pense que a nossa geração vai viver mais quanto? 20, 30, 40, 50 anos, os mais novos. E se Jesus não voltar até então, esta é a hora de realizar a missão. E você precisa estar cheio do Espírito Santo para realizar com poder a obra missionária. Ore comigo agora. Senhor Jesus, eu clamo pelos meus irmãos e minhas irmãs. Eu suplico que agora o Senhor derrame sobre eles, Senhor, uma convicção espiritual de que o teu desejo é morar em suas vidas, é fazer da vida de cada um deles o tabernáculo, a habitação do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu intercedo para que todos eles recebam o poder do Espírito Santo e, recebendo o poder do Espírito Santo, recebam os dons do Espírito Santo. E cada um, segundo o ministério que o Senhor propôs, possa realizar aquilo que deve ser realizado para que nós nos façamos fracos com os fracos, fortes com os fortes, para que por meio de todas as coisas, pelo menos alguns sejam salvos. Senhor, agora eu intercedo pelas questões particulares. Em nome de Jesus, derrama um grande avivamento na vida de cada pessoa que está nos ouvindo no Brasil e fora do Brasil. Mas não um avivamento fantasioso, teatral, de lágrimas de crocodilo no altar, que vão lá, se emocionam. Não, Senhor, gera terra fértil para que a pessoa, ao ser convocada ao altar, creia e, ao ser batizado, se levante das águas para ser uma nova pessoa, avivada mesmo, cheia do teu poder mesmo, cheia da tua graça mesmo. Derrama um grande avivamento espiritual. Senhor, eu intercedo pela família desses irmãos agora. Em nome de Jesus, qualquer familiar que ainda não está convertido ao Senhor, seja convertido agora, em nome de Jesus. O Senhor comece a bater mais forte na porta da casa desse familiar, até que a porta, ele se sinta com vontade de abrir a porta e o Senhor, para o Senhor entrar e ceiar com ele. E para os convertidos, eu te peço a mesma coisa: santificação, avivamento, caminhada de santificação rumo ao amor ao Senhor sobre todas as coisas, amor por si mesmo e amor ao próximo como a si mesmo. Eu intercedo também, Senhor, agora pelos irmãos no campo do estudo. Tem gente que está como eu tive, o Senhor lembra e os meus familiares lembram uma época de desmotivação. Na época do fim do ginásio e no começo do colegial, eu tive uma desmotivação. Se alguém está agora no final do ensino fundamental, início do ensino médio, com uma certa desmotivação, eu te peço motivação intelectual, disposição, mas disposição para depois glorificar o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo diabo que está propondo coisas no colégio que são contrárias à tua vontade. Agora, eu amarro as tuas mãos. Satanás, sai do lado dos familiares desse irmão que está recebendo a oração. Eu amarro os teus braços, fecho a tua boca, te aprisiono e você, em particular, que estava do lado do familiar de um convertido, vai ficar aprisionado. Vai ficar aprisionado até o Senhor Jesus decidir. Se alguém desmotivado com a faculdade, a mesma coisa. Senhor, motiva de novo. Motiva de novo a continuar estudando. Se alguém está desmotivado porque não encontra emprego, eu abro porta de emprego agora, em nome de Jesus. Contra a circunstância, não há emprego no país e nos países em desenvolvimento, e eu declaro sobre a família dos irmãos que estão ouvindo, para que eles proclamem, não com vaidade, mas para que eles proclamem que o Senhor Deus é real, eu abro uma porta de emprego agora, em nome de Jesus, para todo desempregado da família dos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, relações conjugais abaladas, estremecidas, ao ponto de se desfazer, ainda mais num conjunto social que estimula isso, numa conjuntura social que estimula isso. Eu repreendo agora e declaro um amor ágape e declaro um amor do Senhor. E o amor do Senhor, um amor incondicional que ministra perdão, que gera perdão, que gera compreensão, que gera solidariedade, que gera apoio, que gera sorriso de novo. Aquilo que os fez sorrir um dia, volte a fazê-los sorrir novamente. E até no lazer, eles tenham tempo de lazer. Os irmãos e os seus familiares, para o regozijo e para a conversa, não em 100% do tempo, não é necessário isso, mas para conversas sobre a ação poderosa do Senhor e que essas conversas acabem chegando a outros ouvidos e venham para o coração dessas pessoas e elas tomem uma decisão por Jesus. E agora o meu pedido, Senhor, especial, para que todos eles se apaixonem pelo projeto do reino. O que nos falta nessa geração com o esfriamento do amor é que nessa confusão, nessa torre de Babel de denominações, as pessoas não estão mais apaixonadas pelo reino. Tiraram os olhos de Jesus, estão olhando para coisas absolutamente supérfluas, Senhor. Em nome de Jesus, agora motiva de novo todo o teu povo a ir à igreja, à casa do Senhor, quando for liberado totalmente. E se for liberado, os irmãos que são desse grupo, essas quase 1.000 pessoas, 800 no blog e 270 no WhatsApp, eles sejam os primeiros a fazer parte desses 30%. Se abrir 50%, eles sejam os primeiros dos 50%. Se abrir 70%, eles sejam os primeiros dos 70%, Senhor. Em nome de Jesus. Que eles se apaixonem pelo reino de Deus. E que eles tirem os olhos de coisas secundárias da igreja e do erro das pessoas e do erro das instituições, porque elas erram mesmo e machucam mesmo e desgastam mesmo, porque são humanas. Mas há uma instituição divina em meio a elas, Senhor, que é o teu corpo vivo, é o corpo vivo de Cristo. No meio delas todas está um lugar, Senhor, e esse lugar é uma espécie de tabernáculo, e esse tabernáculo é o lugar onde o Senhor habita no meio delas, e através desse tabernáculo o Espírito Santo pode ser buscado, pode ser almejado, e o Espírito Santo se transformará agora no grande motivo dos irmãos procurarem um lugar para congregar, sem procurar defeitos, mas que cada um dê o seu melhor na respectiva denominação a que escolher. Eu abençoo a todos agora. Primeiro, eu abençoo os meus irmãos que estão ouvindo pelo Zap, pelo blog no Brasil e fora do Brasil. Depois abençoo os familiares, depois os amigos, depois os conhecidos, os membros das mesmas das igrejas onde eles participam. Primeiro por eles. E depois eu intercedo para que através deles o poder de Deus, a fé operante, realize sinais e prodígios, como Jesus realizou, obras até maiores, não para a vaidade de nenhum de nós, mas para o engrandecimento do teu nome, de tal maneira que muitos se dobrem. Eu estou te pedindo isso, Senhor, porque nós temos que fazer de fracos com os fracos, fortes com os fortes. Para muitas pessoas, os sinais e os prodígios são importantes. O Senhor sabe disso. Então, para esse, Senhor, eu te suplico, tem misericórdia da humanidade e que eles se convençam pelos sinais e prodígios, através de uma fé operante. Para outros, o conhecimento do púlpito é muito importante. Então, Senhor, levanta um púlpito mais culto, mais cheio de alimento saudável, porque para muitos isso é importante. Os judeus pediam sinais, os gregos pediam sabedoria. Senhor, com a fé que o Senhor está derramando sobre o meu coração agora, eu te agradeço e louvo o teu nome, porque sei que coisas grandiosas estão acontecendo. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, como diz em Jeremias, capítulo 33, verso 3. Eu os abençoo em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre todos e sobre todos permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E tudo isso aconteça em todos, para todos os cristãos, em toda a terra, hoje e eternamente, ou hoje e até a tua volta, Senhor. Quando o Senhor vai fazer tudo aquilo que deve ser feito para vivermos plenamente na Nova Jerusalém. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.